O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Luxo CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim. Essa luxuosa, alô carroceiro sem fronteiras, como é que é? Pare, repare, mete esse corpo, vem comigo, dança e me lança. Hoje o meu patrão DNG, contigo, não me... A comitiva carroça é peça também por aqui. Eu amo. Bora comitiva. Pare, repare, mete esse corpo, vem comigo, dança e me lance nesse swing, vou contigo. Olha, acharam a chave de um carro aqui, pode chegar, não, pra você que pediu. Bora comitiva, cabeludo. Banda Los Bregas, sucesso! É Belém do Pará! Belém do Pará! Ela tira meu sossego. Os irmãos LL também por aqui, um abraço do Franjinha! É Negaju! Não contendo meus desejos. Olha o Leilson também por ali, um abraço a você. Toda vez que eu a vejo. O geleio vinho hoje. Aí, cana brava. Invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou meu coração. Bora, viajou! Ela mexe, mexe comigo. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. Os tops da carroça também. O luxuoso tops também. Alô, Marca, alô, Nayane, Escócio! Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. Fico louco de paixão. Luxuosa carroça da saudade. E as meninas da pedreira também. Um abraço a vocês. Aí, babuinho, não pode sair daqui. Meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Já tentaram roubar você de mim. Você de mim. Maranhense também, de Amapá, um grande abraço no céu. Alô Maranhão, a Giane também, Salete, tá todo mundo aqui na Via Show, aí Nazaré, alô Pascoal, um abraço a você. Carroça da saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tomás. máximo subindo. E agita um povão, mexe com a galera, junto com a equipe, a carroça é festa. Givanderson para Amanda, equipe sem fronteira. Vem, vem dançando, vem fazendo caqueado na carroça. Aí, Júri Barra, você vai, eu e você, você é o Máximo Franjinha e o DJ Toninho. E o Josias aqui. Você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Sargento é o nosso brega, pode dançar. Brega. Bora embora, mano, junta logo teus panos e a baladeira, o popopô já vai zafar. Te passa logo o extrato, aquele... Equipe curtindo a vida, um abraço. Olha aí, galera aí do salão dançando. Esse não esquece o pandeiro. Aí, cala brava. Nada para a vizinha que vai lá nos acolher. O pique é misturado com maniçoba, fala logo na gororoba, na viagem pra comer. É boa, mas eu tô vendo que tem superlotação. Nós vai contra a maré, eu prefiro ir a pé, pois salva a vida só tem pra tripulação. Com muito custo chegamos no outro lado, agora com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos sumamos. Nosso amigo Bruno da Cegonha também, um abraço a você. Alô, Marcelo. Toda a galera de Curitiba, ali, Rafaela. Lembra da Raimundinha, filha da Teta e do finado Nicolau? Se mandou pra Belém, não tem pra mais ninguém. Se chama Rai com tu. Para do São Brega, esse é Belém do Pará. Deixa de ser tão pavulagem, mundiquinha. Porque tu já fosse mini, sabe o que eu quero dizer? A gente ia banhando o igarapé, e aí voltava a pé e eu te botava pra gemer. Tamires Santana também de Caruta Pera, um grande abraço, galera do Maranhão. Hoje ela tá completando 18 anos, aí Tamires! Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim. É caldrim, é caldrim. Barqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldrim, me apaixona coração. E aí, shake, como é que é? Brega, shake, um, é dois, caldrim, três, quatro, é tá todo mundo aí, Leonardo! Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Vem barqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega caldrim do estado do Pará. Pega na bora, Denis. Dela e deixa o corpo requebrar. Já já se asa. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Marcelo também na Rede Selva, o homem que faz o mais gato no estado do Pará. A nossa equipe cai da brecha, um abraço, meu irmão. Bora, Pantera, do jeito que você gosta. Vai, vai. Sou um detento apaixonado, sem carinho e sem cuidado, desprezado em sua fé. A galera do mundo todas procurando uma saída, esperando tua visita. As pecíssimas de luz, um abraço. Só vejo o sol nascer quadrado, coração vive apertado, torturado por não ter você. Vem que eu preciso do teu beijo, o teu corpo é meu desejo, vem me dar um pouco. E as luxuosas de luxo. Ai, cara, que luxuoso! Muito tempo que eu não vejo só do amor nascer, estou pagando. xodó pra galera curtir, meu irmão. Seria ao vivo dos Josias aqui atrás da carroça, pega o teu. Foi numa festa que a gente se conheceu, dançando coladinho, só você e eu. De repente tudo aconteceu. Ainda é essa aí, primo. Os irmãos Arielton estão por aqui. A nega do purê. Fazendo eu rodar, até que nos teus braços fui ficar. Dani, Dani, carroceira. Nem foi preciso dizer nada. Falo mais alto, coração. Um beijo quente, apaixonado. Nossa cidade, esse é o nosso estado, meu irmão. Belém do Pará. Vampiro, um abraço a você hoje representando Santa Isabel. Não te emociona muito. Rafinha, mete ficha. Um abraço pra você, sua celebridade também. Aí, Tati, alô, Dudu, Dudu, Sonner. Meu amor, não me deixe, por favor, viver. Galo do DVD. Acompanhando nosso amigo Geleia, sua esposa. Eu sei que você. A Ruana Galúcio. Que você ainda me... A grande musa lá de Breves, aí, Tom. Meu amor. O Canabrava tá na área. Viver o nosso sonho de amor. Você, eu sei que vou chorar. Parceiro Laerte, Laércio também da Arena Champions. O pai da também, Denés Lances. Nosso amigo Turino lá do açougue, foi gordo. Tá todo mundo aqui curtindo a Lúcio. Você só machucou e congelou meu coração. Eu sei que vou morrer. Lembra dos momentos de felicidade, quando nosso amor incendiava a cidade. Sei que essa chama não... Tá chegando aí o casamento do inspetor Carlinhos, né? Meu Deus! Esqueça, vai ser o Shake 5. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. E o gritinho das mulheres solteiras, cadê a galera? E as mulheres solteiras aqui na Via Show. Aí o grito do Pantera, manda aí, meu irmão. Gritinho das mulheres solteiras. solteira, que as mulheres vão dançando e os homens estão só bicorando. E quem sabe dançar, dança o nosso bregão, porque isso é Belém, meu irmão. Belém do Pará. Isso é Belém. Belém do Pará. É um brega que corre no sangue na veia do paraense. É um brega que corre no sangue dos DJs da carroça. Nosso amigo William também, o Gleidson, toda a galera de Turiaçu, um grande abraço. Tem maior carinho, a galera do estado do Maranhão, que vem buscar um bom divertimento e a gente fazer essa festa bem paraense. Aqui, ó. Belém do Pará. Tá chegando aí, Josias e Tom, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Vai ser desse jeito. Desse jeito, moleque. Vamos lá, Lúcio. Brega. Bregueiros. Vou te contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas. Senhorita Andresa também, a Silene. Um grande abraço do Franzinho. E era de dia, era de tarde. O Rafael do Guarumã, dona Socorro, Socorro Costa. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E vai. Me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora a fim de jerecar. Aí, Filipão! E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. Lá isso, sua celebridade. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. E a galera do leão bate na palma da mão. A galera do leão e bate na palma da mão. A galera do leão e bate na palma da mão. Sai! Sai da frente! E sai! Sai da frente! Essa festa aqui já é uma realidade. Apesar de ter muitas pessoas que estavam contra essa festa. Maior que Deus e ninguém, viu, gente? Quero ver a galera do Paysandu aí! Galera do Paysandu aí! E a galera do Papão e bate na palma da mão! A galera do Papão e bate na palma da mão! Aí, geleia! É bicolor! É bicolor! É bicolor! É bicolor! Isso é Belém! Isso é Pará! Isso é Brasil! Belém do Pará! Bora curtir o nosso brega! Passeando no Oriente, um magazinho conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Pirata Futebol Shop do Rio tá por aqui. Um abraço toda a galera, equipe curtindo a vila também. Vai! Lá veio do Talibã, era filha do Pilab. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Do uísque também, por aqui, um grande abraço. E pode chegar juntinho aqui com o Babuíno pra gente conseguir visualizar todos vocês. Vamos lá! Nada errado ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de loucura. Quero te encontrar e não te vejo. O Wellington Franzinha comandando. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Vamos lá, Lúcio. Porque te amo, vem que eu te quero. O meu amor. o mundo vai te amar como eu te amei. Parabéns, cabeção! Parabéns, todo organizador desse evento maravilhoso! Vai seguindo o fluxo! Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. E o meu baixo? E o meu baixo? Com o rei do Tecnobrega cantando aí, ó! Me diga de uma vez o que eu preciso fazer, gatinha, pra te conquistar. E aí, Abio? Eu já te dei, meu amor. Te dei... Só na época da piscina da Cozamba. Parece. Área da Sudan, estivador no satélite também. Você é dona de mim, você manda em mim. E por isso não consigo entender. Se eu me entrego assim, se eu me dou pra você, por que você não quer me querer? Os meus amigos me encarnam, dizem que sou seu capacho, que você brinca com minha emoção. Mas quando a gente está na cama, nosso amor é tão sacana, nos envolve numa louca paixão. E é por isso que você, e só você, só você é minha dona. Daqui a pouquinho tem palco central, Banda 007 e apresentação do Tomássimo. Pump the jam, pump it up, why your feet are stomping, and the jam is pumping. Look. Bora deixar o sistema eufórico, bora! Pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, cause that's where the party. Década de 90! Do that. Naldo Safadão também, um grande abraço. Vamos lá, vamos lá. E a Erika também comemorando seu aniversário hoje aqui na Carroça da Saudade, juntamente com o Espetão Carlinhos. Parabéns pra você. Aí, Erika, como é que é? Que eu era pichador. Aí, Gelé. Calma. E tu era da terror. E balde de cerveja, hein, garçom? Aqui do lado direito. Já já palco central com o Tomássimo apresentando, fazendo a onda também. Tá chegando a 007! Aí, Luciano na portaria. No palco central tem a banda 007. Um grande evento pra você. Como é que é? Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. E a saudade vai rolando do jeito que a galera gosta. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Bons momentos. Para dançar! Fernando da Segunda, e aí? E ela mais linda ficou. A saudade, Bia! A saudade, Bia! Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. As meninas da loja, Ana Bolsas também, Castanheira. Minha querida Cris, a Pati, a Itamires, juntinho com meu amigo Pascoal, ele o Nazaré. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. Eu acho que ele vai dar trabalho, mano. Eu sou seu amado, amante, amigo. Nosso amigo Kaique Monteiro, um abraço a você aí, Kaique. Ela te comporta comigo. Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. E não casou comigo porque eu nada tenho. Abraçando o Shake 1, Shake 2, 3 e 4. E hoje o lançamento do Shake 5. Inspetor Carlinhos assumiu o cargo e vai até 5. Sendo que no Marrocos só pode casar com 4 mulheres. Segue o fluxo! Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. Careca do carroça é festa. Não casou comigo porque eu nada tenho. Tem músicas que ficam marcadas, né, gente? Comigo, e a gente detona aqui na Luciosa. Eu nada tenho. Não casou comigo. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Querida Juliana, como diva carroça é festa. Beijo pra você, amor. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Meu coração, meu coração. Aí, Jaci! Volta! Para a equipe Ticori! E aí, Rosé! Sem ter você, estou chorando. Vem enxugar este meu pranto. Parceiro Vaqueiro Léo, temos respeito! Tamo aqui, o ladinho da Luciosa! É desde o início! Ele e ela, ela e ele! E moça bonita! Se falar o quanto ainda gosto de você. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Sargento Abi diz assim pra Bia. Ai. O meu coração está clamando. Próximo sábado, sem ser nesse, no outro, lá em Onê. Se tem um Ferti Saudade, recreio na Lidema. Sem ter você, que estou chorando. Vem enxugar esse triste, meu amor. E a saudade aí? Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Parceiro Rogério da Pedreira. Tamo aqui também, em toda a comitiva. Com relação ao nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei. Rogério, ele comanda os prostitutos da carroça. E ele o pagode da equipe Xarope, amigo Robert do líder também. Um abraço do Brasil. É as maranhenses. Cláudio também, toda a galera. E aí, Cláudio, toda a comitiva, né? Um abraço no Pranchinha. Com relação ao nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais. Também lá do comércio. Inspetor Car... Pela galera, cadê seis? Sua esposa Cris também. Alô, Dani. Alô, Piolho. Para Piolho. Com relação ao nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Amigo Renan da RW Multimarcas. Olha você aí, Renan. No coração da Marabá, um abraço. As Vegas Tops. Os carroceiros aí também. Cadê o Júlio Barra? Alô, Júlio. Já me estando pintinho daqui. Meu parceiro Júlio Barra. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Doutor Carlinhos, hoje passeando de carroça. Saudade vai rolando, Franzinha vai tocando por aqui, só de boa, seu namorado. Wellington Franzinha comandando. Comandando. Luxuosa carroça da saudade, DJ Wellington. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Diz pra ela, Rafinha. Se eu sou louco por ti, você morre por mim. Ah, se esse Guajará falasse. A última vez que brigamos, você me deu. Temos cortesia aqui, amanhã do KJ, viu gente? Pega a tua. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanta Deus lá em casa pra você voltar. Mas eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o luar. E você mora? Você mora no meu coração sem pagar aluguel. É cada brava. Gira na minha cabeça feito um carrossel. Diego Macedo, o gato da saudade. Oh, oh, oh. Geleia, o mestre luxuoso da carroça. O Willi também, o Willi Monsas e toda a turma de Duriaçu, Maranhão. Um abraço a vocês, estão aqui, só de boa. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez... Pai, o Nego é de tudo, vê essa galera dançando, correspondendo. Essa nossa luciosa, valeu! Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um... Minha rica de luxo tá na área também! Eu um abraço do Frangília! Rica é luxuosa de coração. Como sol e lua. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. As minhas luxuosas de luxo também. Um abraço do Brasília. Tamo aqui no apoio. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Equipe curtindo a vida, nosso amigo Cláudio também, a Nayara, a Carol, a Marcélia, Eduardo Girepê, Rosimar. Tamo aqui, só de boa, do lado direito, toda a galera. Alô, Marcelo do Telão. No programa de hoje eu atendo com muito amor. A cartinha romântica que uma ouvinte mandou. Manchada pelo seu batom. Rapaz, essa aí, Tom. Rapaz, essa aí, palco central. Tom Máximo vai fazer a onda por aí. Vai apresentar a banda que é estourada, Norte e Nordeste. Tá por aqui, vai fazer esse solzão. Vai dividir o palco, juntinho com a Luciosa. E o Dieguinho também. Olha o Sassá Moral, seu filho Playboy. O Clebinho, alô, Vela, alô, DJ Carrasco. Tá todo mundo na Luciosa. DJ Wellington Franginha. DJ Wellington Franginha, a máquina humana, tocando pra você. Já já, palco central, do Máximo. Ela disse que me ama tanto e eu não lhe conheço. As ginásias também na área. E ao comando, ela me manda, não, a minha querida Luciana. Agora com mais pólvora. Você chamou minha atenção desde o começo. Acabe com esse mistério, se não enlouqueço. Aí muda, segura! Se você estiver me ouvindo agora, me dizendo. E a buzina da Beth aí, Pantera, não saiu, ó. Sinceramente, eu preciso. E o gritinho! Essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é. Um abraço também a Lizete, seu filho, alô Vitor, de Guatiburu. Galera do estado do Maranhão, da maior valor da Luciosa. Vamos passar pro palco central aí, ó. O show da Carroça da Saudade. A tecnologia mais moderna do planeta. Agora, aqui, pra você. Porque a história não se faz só de passado, e sim do presente e futuro. E nós, com trabalho e competência, estamos fazendo a nossa. Pois quem escreve a história no presente, jamais será esquecido no futuro. Alô, Máximo! Deixa pra fazer a onda, juntinho com você, bora bater! O hino da equipe cai da brecha! Bora! Simbora! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Meu parceiro lá de Colares, estamos aqui! Vem representar aí a ilha de Colares, estamos chegando! Alô, Colares! mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Meu amigo Vitor lá de Guatiburu, um grande abraço no Franjinha. Tamo aqui, Xalimbo. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua. E a luxuosa! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Aí, babuíno! Se a porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Só pra sair toda a galera do Novo Cristo. Fala Lã, fala Bruna, Zaque, Luciane e André. Tamo aqui juntinho, valeu, tá curtindo, Franjinha, tá curtindo a luxuosa. Luxuosa carroça da saudade. Se essa porra, porém, fosse de manhã, iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. E agora, agora? Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora. Louco desejo por você. Meu parceiro Cleiton também, a Juliana. Um abraço pra vocês. Uma noite. Alô, Cleiton! Sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Wellington Franjinha comandando. DJ Wellington. Pois você não sai do meu pensamento. Luxuosa carroça da saudade. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Os carroceiros sem fronteiras, ao comando do nosso amigo presidente deles. Gostei da bandeira aí pendurada, meu irmão. Os caras representam também. Mas só assim, meu amor, sei te amar. O louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Ele vem na carroça porque ele tem que esquecer ela. Porque ele tem que esquecer ela, mãe. Hoje Lúcio CDs. E o primeiro bar que eu encontrar, vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar. Cheiro Darinho lá de São Paulo, juntinho com representante Jorge Anderson. O homem lá do grupo RBA, o homem da pelada, papai. Tamo aqui, Rádio Clube do Pará. Alô, Espigão, um abraço a você, com você. Rádio Clube. A galera de São Paulo também por aqui. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Um abraço também, equipe Norte Malhas. Então por aqui, um grande abraço do Franjinha. Esta esquece! Hoje eu vou sair sem rumo certo. Bate a selfie, vou jogar o grito do Pantera, que fica mais pra ideia. Vou beber. Vai, vai preparar. Se liga aí, Badé. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui. Ativa tudo, Bandeira! Bem grata daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa. Já pouco central, volta aí a 007. Vamos lá! Agora eu não sei onde eu vou parar. Eu queria ser a sua namorada. Ah, não viver melhor. Também o aniversário hoje da Ilma dos Carroceiros Sem Fronteiras. Um abraço pra você, vamos lá! É Lúcio CDs gravando ao vivo. Matar que é assessor do Carlito Eventos. Esquecer. É verdade, né, Gelé? A gente amava a jovem guarda e dançava. E aí, musa de breve? A saia cada vez mais. É ali o canabra! Subia a minha atenção. E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. Ciúme? Ciúme de você ainda tenho. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Lúcio CDs gravando ao vivo. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Amigo Pascoal também, um abraço a você. Cadê o sargento Abin? Olhava para o céu azul. Tá aqui. E o sol sempre a brilhar. Bora, Bia, bora, Bia. De que vale tudo isso? A Bia gosta, a Bia dá valor. Ciúme de você ainda tenho. Já solteiro. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Bora, cabeludo. Foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Foi o que me fez te amar. Viajou. Diego Macedo, o gato da saudade. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato. Nazarino Auto Peças. Um abraço pra vocês. Ele e o Pascoal. Carente de amor. Ele tá carreira solo. É como eu estou. Central vai se normalizando por aí, né? Já já volta a banda Sensação Norte Nordeste 007. Como é que é? Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Sabe o que eu lembrei? Onde tudo começou. E vai seguindo o fluxo. Cai na brecha. Um abraço pra vocês. Alô, Dinho do celular. Alô, Marcela, presente. Foi quando o seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava. Entendi. Marcela, curtindo hoje a carroça. Marcela, a luxuosa da Marcela, presentes. Por muito tempo me esperou. Então cheguei. Wellington, o DJ fazendo clipe. DJ Wellington, te amando, te conquistando, baby. Deixa eu te mostrar. Já já volta aí o Banco Central. Vai normalizando aí, então, só fazer um sinal. Estamos aqui, mantendo o clima, seguindo o fluxo. Agora eu estou apaixonado por você. A carroça da saudade detona caceteiro. O DJ fazendo clima, te amando, te conquistando. Wellington, penso em você, não quero pensar em te perder. É só amor que eu quero te dar. Você me faz sonhar. Rapaz, tem muita mulher que vibra nessa música, meu irmão. Eu não falo nada, Deus tá vendo. Calma, Marco, não te menstrua. Segue o fluxo daqui. Eu assumi o bandeira. Depois de tanto tempo, eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil. Aí, Toninho, dá um chega aqui com o babuíno. Já por aí, já, Tom. Tá tudo pra idégua? Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.